Lição 5. Adachi é uma pessoa muito alegre. Ele está no Brasil a trabalho. Ele acorda muito cedo e, após tomar café da manhã, vai de carro para o escritório. Ele gosta muito daqui e fala português muito bem, porque estuda bastante. Adachi trabalha em uma fábrica em Guarulhos e quer melhorar ainda mais seu vocabulário. Por isso, conversa com todos os colegas em português. Seu horário de trabalho é longo. Ele começa a trabalhar às 7:30 e termina às 5:30. A minha moradia. 1. Isabel. Eu vivo num apartamento muito antigo, com paredes e tetos altos. Da janela do meu quarto, vejo o rio e os barcos. Eu moro no quarto andar e tenho mais dois vizinhos no mesmo andar. A minha casa tem 4 assoalhadas, 2 quartos e 2 salas. 2. Rodrigo. Eu vivo com a minha família numa moradia no campo. A casa tem 2 andares e um sótão enorme. Temos 10 assoalhadas, 3 casas de banho e 2 cozinhas. O jardim é bastante grande e tem muitas árvores de fruto.